Não me chame boiadeiro, que eu não sou boiadeiro, não. Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é o meu patrão. Vou largar esse sertão, não aguento mais pelejar. Não me quer, vou deixar meu pé de serra pro modo de tu, mulher. Ei, boy, ei, dias que eu não como, faz quatro que eu não almoço. Pelo amor daquela ingrata, quero comer e não posso. Patrão, aqui tá sua boiada. Ai!